Notícias da Manchester. A informação dos principais acontecimentos. Agora, para você. Notícias da Manchester. Está no ar o programa Notícias da Manchester desta terça-feira. Hoje, dia 23 de outubro de 2012. As manchetes de hoje. Jornal O Hoje. Mortes por dengue já superam todo o ano passado. Folha de São Paulo. Prefeito diz que internará à força adultos viciados em crack no Rio. O Estado de São Paulo. Brasil ultrapassa a China em vistos. Jornal Agora. Plano tem que pagar cirurgia fora da rede. Correio Brasiliense. Quadrilha do Mensalão é condenada pelo STF. Notícias da Manchester. Está de volta ao programa Notícias da Manchester, Ademar Santillo. Muito bom dia, Ademar. Bom dia. Bem, a pauta hoje de assuntos está bastante intensa e ela é muito variada. Nós temos, por exemplo, a condenação pelo Supremo Tribunal Federal daqueles integrantes daquele movimento que acabou redundando no Mensalão. Ontem houve o julgamento mais importante, que era saber se essas pessoas haviam trabalhado em forma de quadrilha ou, esporadicamente, eles se encontraram para um ato só. E o Supremo Tribunal Federal considerou que houve realmente ação de quadrilha. Eles trabalharam juntos durante muito tempo, buscando um único objetivo: fortalecer o PT a nível de Congresso Nacional para que ele pudesse fazer uma administração quase que perpétua no Brasil. Temos também uma notícia que sai na imprensa de Goiás. Diz que aqui em Anápolis houve um rombo de R$1.700.000 no SAMU. Três ex-secretários municipais aqui de saúde em Anápolis estão sendo responsabilizados pelo desvio de R$1.700.000 no SAMU de Anápolis, através de um levantamento feito por um órgão federal que quer a devolução do dinheiro. Os três secretários são da administração Antônio Roberto Gomide. Três secretários. Mas tem uma outra notícia também que é muito interessante. Se eu perguntar para cada um de vocês que estão aí me ouvindo, o que é maior, a cidade de Campo Limpo ou a cidade de Anápolis? Quem conhece as duas não vai ter dúvida, vai dizer: Anápolis é maior do que Campo Limpo. E é verdade, Anápolis é maior do que Campo Limpo. E se eu perguntar o que é maior, a cidade de Anápolis ou a cidade do Rio de Janeiro? Eu tenho certeza que todos vão dizer que o Rio de Janeiro é maior do que Anápolis. Mas se perguntar, e a cidade de São Paulo, a capital de São Paulo, é do tamanho de Anápolis ou é maior? Ninguém terá dúvida de dizer que a capital de São Paulo, a cidade de São Paulo, é maior do que a cidade de Anápolis. Pois é, mas em termos de administração, em termos de salário a quem trabalha numa e trabalha na outra, os senhores vão ver o disparate, a diferença. Difícil de se compreender. Por exemplo, você que está aí me ouvindo, você sabia que um vereador em Anápolis, depois desse aumento que foi dado e que vigorará a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem, para os 23 vereadores de Anápolis. Eles vão receber salário igual ao que é pago a um vereador em São Paulo? Verdadeiramente. Sabe quanto ganha a partir de janeiro um vereador em São Paulo? R$ 9.288,06. R$ 9.288,06. Sabe quanto vai ganhar um vereador em Anápolis a partir de janeiro do ano que vem? R$ 9.288,06. Isso aí. Então, vereador em Anápolis a partir do ano que vem, a partir de janeiro, vai receber o mesmo que recebe um vereador em São Paulo. Tem cabimento isso? É lógico uma coisa dessa? Veja quanto arrecada a capital de São Paulo. São Paulo, a capital, a prefeitura de São Paulo, deve ser uma das 3 ou 4 arrecadações maiores do Brasil. A capital de São Paulo só perde para a arrecadação federal, perde para a arrecadação do estado de São Paulo, perde para a arrecadação do estado do Rio de Janeiro, e a partir daí a cidade de São Paulo recebe mais do que o estado de Goiás, do que Santa Catarina, do que Rio Grande do Sul, até Minas Gerais arrecada menos do que a capital de São Paulo. E lá um vereador vai receber, a partir do ano que vem, R$ 9.288. E aqui em Anápolis, um vereador vai receber R$ 9.288. Mas não fica por aí, não. O que é maior, Anápolis ou Rio de Janeiro? É claro que é o Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro é maior do que Anápolis. Sabe quanto que o prefeito vai receber lá? O prefeito lá do Rio de Janeiro vai receber, candidato à reeleição também. Elegeu-se a reeleição no Rio. O Paes, que é o prefeito do Rio de Janeiro, vai receber R$ 13.964,94. R$ 13.964,94. Menos de R$ 14.000 receberá o prefeito do Rio de Janeiro. Sabe quanto vai receber o Antônio Roberto Gomide, prefeito de Anápolis? R$ 15.480. O prefeito de Anápolis vai ganhar mais do que o prefeito do Rio de Janeiro. O de Anápolis, Gomide, vai receber R$ 15.480. O Paes, prefeito do Rio de Janeiro, vai receber R$ 13.964. Então, o Rio, o prefeito vai ganhar menos do que o prefeito de Anápolis. E a arrecadação do Rio? É menor ou maior do que Anápolis? É claro. Lá é maior, não tem dúvida. É a maior cidade turística do Brasil. Lá nós vamos ter 2 grandes eventos em 14 e 16. Em 2014, teremos lá o final da Copa do Mundo de futebol. E em 16... no Rio de Janeiro serão realizadas as Olimpíadas, não é? Que esse ano foram lá em Londres. E lá no Rio de Janeiro não pode nem comparar o movimento que tem lá com o movimento de Anápolis. Pois bem, o prefeito de Anápolis vai ganhar mais do que o prefeito do Rio de Janeiro a partir do ano que vem. Essas coisas é que precisam ser consertadas. Você não pode, só porque a possibilidade da lei, você então ir lá no máximo. Tem que ter um pouco de sensibilidade. Não tem lógica você pagar quase R$ 10.000 para um prefeito, para um vereador em Anápolis a partir do ano que vem, quando na verdade São Paulo paga a mesma importância. A importância de São Paulo na economia é bem maior. É isso é que desilude o eleitor. É isso que faz com que o eleitor fique completamente desmotivado. Mas espera aí, mesmo com isso, a votação do prefeito foi fantástica, é verdade. Só que mais de 50 mil eleitores de Anápolis mais de 50 mil não compareceram às urnas. Preferiram ir pescar, preferiram ir trabalhar na roça, preferiram ir para outra cidade participar de uma reunião familiar do que votar na eleição. Você sabia disso? Que aqui em Anápolis, mais de 50 mil eleitores não compareceram para votar? Você sabia que há praticamente 10 mil anularam o voto ou votaram em branco? Já é uma demonstração da contrariedade daqueles que não concordam com isso. É preciso que os nossos políticos saibam. Não adianta pensar porque tem a força na mão que vai continuar enganando, vai continuar fazendo o que quer e que o povo não toma providência. A primeira providência foi tomada, não comparecer à urna para votar. Mais de 50 mil não compareceram para votar. Isso é ruim, isso enfraquece a democracia. A democracia é o voto, é o prazer de votar. E olha que no Brasil exige-se do eleitor a obrigatoriedade de votar, porque se ele não votar, ele não pode tomar financiamento em banco, ele não pode comprar uma casa financiada por banco oficial, ele não pode participar de concurso, então ele precisa ter o título dele certo. Mas o eleitor está preferindo ir lá depois e pagar uma multa a ter que comparecer na urna e votar em quem ele não quer votar porque ele acha que não merece o seu voto. É preciso que os políticos saibam disso. O povo está de olho, o povo está observando. Não é porque a lei faculta que ele vai tocar a mão no dinheiro do povo assim abertamente, porque o povo reage. O povo realmente é pacífico, não é de briga, mas em compensação, no silêncio ele reage. Reage não dando apoio a essas coisas. Que isso sirva de lição para os nossos governantes. Nós ainda somos muito pequenos em relação ao Brasil. Não temos o direito de ganhar mais do que ganham os políticos nas cidades grandes desse imenso Brasil. Você participa do programa Notícias da Manchester deixando seu recado no número 3943-9303, o telefone democrático. E você pode acompanhar nosso programa pela internet através do nosso blog, noticiasdamanchester.blogspot.com. No blog Notícias da Manchester, você pode nos enviar e-mail, deixar seu comentário e ouvir as gravações do nosso programa. noticiasdamanchester.blogspot.com ou 3943-9303. Plantão Policial. Plantão Policial. Márcio Gomes. Bom dia, trazendo a partir de agora as principais ocorrências registradas no plantão da Polícia Civil. Lembrando que a Polícia Civil ainda está em greve. Apenas crimes hediondos estão sendo registrados na Delegacia Geral da Polícia Civil. Nenhum distrito está funcionando nesse período da greve dos agentes e dos escrivães. Gente, mais um homicídio doloso foi praticado em Anápolis. A matança continua. 109 mortes violentas registradas somente este ano aqui no município. Ontem, no finalzinho da tarde, em frente ao Lago JK, morreu mais uma pessoa que era usuária de entorpecentes. Kleber Luiz de Lima, o Kleber Bambam, 36 anos de idade, tinha várias passagens pela polícia, foi metralhado dentro da residência. Vários disparos de arma de fogo pelas costas e também na cabeça. Não foi encontrado nenhuma cápsula no local, dando a entender que não foi pistola. Deve ter sido um revólver, talvez, não sei. Mas é mais uma morte ligada ao uso de entorpecentes. Segundo informações, há 3 anos atrás, esse rapaz perdeu um irmão assassinado em Alexânia. Há pouco tempo atrás, ele expulsou da própria casa a mãe e a irmã e se apossou nesta residência. E segundo informações, esse rapaz era um briguento. A própria polícia diz que tem várias passagens por furto, uso, desacato, peitava policiais. Ontem ele foi executado dentro da própria residência em plena luz do dia. Não sei se tem alguma coisa a ver com o passado. Eu só sei de uma coisa. Nunca se matou tanto em Anápolis como se mata em 2012. E o que é pior, está caindo na banalidade. Parece ser normal. E o que não é, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Nós estivemos no local e ouvimos o tenente Henrique, comandante do policiamento urbano, primeiro a chegar no local do homicídio e deu mais detalhes a respeito deste assassinato. O que sabemos aqui através da vizinhança é que o Bambam é usuário de droga, provavelmente estava praticando tráfico de drogas nesse local e que era de costume aí um entra e sai, um movimento de usuário de droga nesta residência. E que, segundo informações que nós colhemos aqui, a vizinhança só ouviu os disparos de arma de fogo, não soube precisar se teve algum veículo envolvido, se ou moto ou mesmo um carro, ouvindo somente esses disparos. E temos as informações. Quanto à autoria do crime, nós temos aí a informação de um cunhado da vítima, ou seja, um cunhado do Bambam, informou-nos que há dias atrás o Bambam, no dito popular, ele fumou uma moto de um colega dele. Vendeu a moto e gastou dinheiro. Provavelmente. A moto, diz esse cunhado dele que a moto encontra-se nesse momento penhorada em uma boca de fumo que ele não sabe precisar onde. Ele teria pego emprestada, mais ou menos por aí? Provavelmente pegou emprestada, trocou por droga e que o proprietário dessa moto já veio várias vezes aí. Já veio várias vezes aí para receber essa moto, porém não tendo êxito. E ele já tem outros problemas lá também, né, tenente? Sim, tem outros problemas. O Bambam era bastante agressivo, já tem passagem pela polícia, passagem por furto, 155, e por uso de droga. E tem problemas com a própria família, que já expulsou de casa, que tem um boletim de ocorrência, né, tenente? Sim, nós percebemos ali que está chegando os parentes dele ali, bastante alterados, já estão violando o local de crime. E a vizinhança nos informou aqui que o Bambam expulsou a mãe e a filha desta casa para viver sozinha aí, ou seja, praticando uso de droga e outras práticas de crimes. E na chegada quase atropelou todo mundo, hein, tenente? Quase atropelou os policiais. Tenente, agora é trabalhar, a Polícia Civil tem que trabalhar em cima disso, né? Provavelmente essa moto pode ter alguma coisa a ver, né? Isso, perfeitamente. Procurar ir atrás dos colegas deles, os usuários de droga que frequentavam as residências, e ver se identifica algum deles para ver se colhe algumas informações. O senhor conhece ele aqui na área, tenente? Sim, o Bambam é conhecido aqui como usuário de droga. Ele é conhecido da polícia, várias vezes que a polícia ia efetuar a detenção dele, ele é bastante agressivo, agrediu os policiais, já tem passagem por desacato, por agressão a policial, e entre outros. É o fim que leva quem vai para o mundo da droga, né? Bom, temos a informação de um outro morador aqui, que a mãe dele esteve aqui há poucos dias, e disse que a mãe saiu, tipo, conformada, porque é o que o vizinho falou, disse que a mãe falou assim, eu vou embora, mas já vou esperar uma má notícia a qualquer momento. Chegou. Chegou. Esse fato vai ser investigado a partir de agora pela Divisão de Homicídios. 109 mortes violentas em Anápolis. Até quando? Faltam ainda parte desse mês, novembro e dezembro inteiro ainda, para terminar o ano. Lamentavelmente, é mais uma vida que se perde ligada ao uso e ao tráfico de entorpecentes. Esta foi a principal ocorrência registrada nas últimas horas na área policial em Anápolis. Plantão policial. Notícias da Manchester. Notícias do Brasil. Daqui a 40 anos, quando chegarmos à metade do século 21, o Brasil ainda deverá ser uma nação de classe média. E verá passar à frente países hoje considerados nanicos, como o Peru, em termos de bem-estar da população. A previsão, feita por economistas do HSBC, mostra que a renda dos brasileiros vai avançar até a metade do século, mas subirá apenas um degrau do atual estágio de classe média para a classe média alta. O status que hoje é celebrado pelas autoridades brasileiras, como fez a presidente Dilma Rousseff em recente entrevista ao Financial Times, pode se tornar um retrato empoeirado na estante ao notar que países como Peru, Argentina, China, México e Turquia já terão alcançado a alta renda em 2050, segundo estimativas feitas pelo banco. Notícias da Manchester. A TNU, Turma Nacional de Uniformização, Instância Superior dos Juizados Especiais Federais, decidiu que o INSS deve incluir o período em que o segurado ficou afastado recebendo auxílio-doença na contagem do tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria por idade. Esse tempo mínimo exigido para ter o benefício por idade é chamado de carência. Nos postos, o INSS só aceita que o afastamento seja considerado na aposentadoria por tempo de contribuição e apenas quando o segurado fez novas contribuições após receber alta. Já na aposentadoria por idade, o posto não considera o período de auxílio-doença. A TNU já vinha decidindo que afastamento deve entrar na contagem do tempo mínimo para a aposentadoria por idade. Porém, como o entendimento foi uniformizado, será aplicado às ações sobre o tema nos juizados e nas turmas recursais. Você participa do programa Notícias da Manchester deixando seu recado no número 3943-9303, o telefone democrático. E você pode acompanhar nosso programa pela internet através do nosso blog, noticiasdamanchester.blogspot.com. No blog Notícias da Manchester, você pode nos enviar e-mail, deixar seu comentário e ouvir as gravações do nosso programa. noticiasdamanchester.blogspot.com ou 3943-9303. Cotação do dólar. Bem, o dólar comercial teve pequena queda em relação ao real no dia de ontem. Um dólar comercial está valendo hoje R$ 2,024. O dólar turismo, R$ 2,14. O dólar paralelo, R$ 2,18. Notícias da Manchester. Olha, o Supremo Tribunal Federal julgou ontem uma parte muito importante do Mensalão. Depois de 80 dias reunido, o Supremo Tribunal Federal chegou à parte central do Mensalão. E o pessoal envolvido no esquema do Mensalão foi condenado por formar quadrilha. O Supremo encerra a análise do último item, com 25 condenados e 9 absolvidos no total. Ministros terão agora que decidir ainda o que fazer nos casos de empate. O presidente Aires Brito se diz favorável à absolvição nessas acusações. Ele acha que, no caso do empate, o benefício é para o réu e, nesse caso, eles seriam absolvidos daqueles crimes. O Supremo Tribunal Federal terminou ontem o julgamento do último item da ação penal do Mensalão, com mais 10 condenações por formação de quadrilha. Entre eles, o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, que foi considerado o comandante do esquema. Ao lado dele também, dentre outros, foram julgados e condenados José Genuíno, que à época era presidente nacional do PT, e Delúbio Soares, que à época era tesoureiro do PT. Ao todo, 25 réus foram condenados por ao menos um crime e 9 foram absolvidos. Em 3 casos, a decisão dependerá da análise sobre o que fazer nas situações de empate. Tema que os juízes debaterão a partir de hoje, assim como a definição da pena que caberá a cada um. Para o ministro Celso Melo, o processo foi um dos episódios mais vergonhosos da história política do nosso país e revelou um grupo de delinquentes que degradou a atividade política transformando-a em plataforma de ações criminosas. Esta foi a colocação de Celso Melo ao dar o seu voto na questão do Mensalão, ontem lá no Supremo Tribunal Federal. Mas não foi só ele, não. O Fux, o Celso de Melo, o Aires Brito, o Gilmar Mendes e o próprio relator da matéria. Todos falaram dessa ação criminosa feita e que ontem foi julgada no seu capítulo sobre a formação de quadrilha. Celso de Melo diz que um dos episódios mais vergonhosos da história política do Brasil. E o Joaquim Barbosa, o relator, disse: a formação de quadrilha por pessoas de terno e gravata traz desassossego maior do que as que consagram na prática dos crimes de sangue. Ele disse que foi mais violenta essa aí do que aquela quadrilha para tirar a vida de alguém. E que, portanto, o Brasil tem que estar atento com relação a isso. Todos os ministros falaram da limpeza que está sendo feita e o perigo que a democracia no Brasil estava correndo com a ação dessa quadrilha. Eles alegaram que, se não tivesse sido descoberta essa malversação do dinheiro público, essa má aplicação da atividade política através do estouro do Mensalão, se não tivesse sido descoberta, o brasileiro estaria realmente ameaçado de ter a instalação de um regime ditatorial que pudesse corromper e, acima de tudo, destruir a democracia. E, portanto, eles reagem contra isso. E estão dizendo que não votaram na vida de nenhum deles. E nem de partido político. Eles votaram lá no Supremo Tribunal Federal num ato criminoso que foi praticado, sem se importar quem é que é o autor desse crime, se tenha tido ou não uma atividade correta no passado. Isso não interessa. É que neste caso eles cometeram um crime e, como criminosos, eles teriam que ser julgados. Foram julgados e condenados em vários crimes, inclusive na formação de quadrilha. Notícias da Manchester. Bem, olha, os jornais trazem hoje uma notícia nada boa. Anápolis, rombo de 1.700.000. No SAMU, 3 ex-secretários municipais estão sendo responsabilizados pelo desvio de R$1.700.000 do SAMU de Anápolis. Órgão federal quer a devolução do dinheiro, diz o jornal O Popular, edição de hoje. E na página 5 do jornal O Popular, vem a manchete: Denasus aponta desvio de R$1.700.000 no SAMU. Diversas irregularidades foram constatadas por órgão federal na gestão de 3 ex-secretários municipais da administração Antônio Gomide. Ex-secretários municipais de saúde em Anápolis, todos da administração do prefeito Antônio Roberto Gomide, PT, Vilmar Alves Martins, Robertson Guimarães e Irani Ribeiro de Moura, estão sendo responsabilizados pelo desvio de quase R$1.700.000 das contas de 2009 a 2010 do Serviço de Atendimento Móvel de Saúde, SAMU, que deverão ser devolvidos ao Fundo Nacional de Saúde, conforme recomendação do Departamento Nacional de Auditorias do Sistema Único de Saúde, o DENASUS. O desvio foi apontado após uma investigação feita pelo Conselho Municipal de Saúde, cujo resultado foi enviado ao Departamento Nacional de Auditorias. Várias irregularidades mostradas pelo Conselho Municipal de Saúde de Anápolis foram confirmadas pelo órgão federal, que encontrou outras irregularidades anotadas. Também no ano de 2011, essas irregularidades foram anotadas. O maior valor do desvio do SAMU está relacionado com o pagamento de honorários médicos. De acordo com o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Marcelo Rodrigues Silveira, a soma dos dias em que o SAMU não dispunha de médicos, embora eles estivessem recebendo nos anos de 2009 e 2010, chegou a 190 dias. Tinha médico que estava nos Estados Unidos e recebendo do SAMU, disse o presidente do Conselho Municipal de Saúde, evitando dar o nome do profissional. E por aí eles vão citando. Já o secretário atual, o Luiz Carlos Teixeira, secretário da Saúde, ele ficou no lugar da Irani Ribeiro de Moura, aquela que veio de Goiânia para ser secretária aqui. Ele assumiu em maio desse ano e disse que todo o problema se resume ao furto do livro de frequência médica do SAMU. O secretário informou que foi feito um registro policial com o qual ele pretende justificar a diferença do caixa com órgão. O secretário Luiz Carlos informou também que já foi aberto um procedimento administrativo com o qual se pretende reencontrar o livro, identificando o autor do furto. Essa é uma das nossas expectativas, embora saibamos que seja muito difícil. O médico Robertson Guimarães foi o único que se dispôs, né, a falar logo em seguida. Ele diz que atuou como secretário de saúde no período de setembro de 2010 a maio de 2011. Diz que está tranquilo em relação ao trabalho que realizou como gestor da pasta. Robertson diz que o atual secretário da saúde, Luiz Carlos Teixeira, esteve sexta-feira no DenaSUS, em Brasília, onde apresentou a defesa do órgão do município. O secretário entregou uma cópia da ocorrência policial, acusando o furto do livro de frequência e dos programas do computador. E disse Robertson: eu sei quem furtou esse livro, mas não tem como provar e por isso prefiro não dizer o nome. O ex-secretário Vilmar Martins, que esteve no comando do órgão no início da administração de Pedro Sayum, ao pé de Antônio Gomide, foi contactado pelo telefone, mas disse que não queria falar sobre o assunto. Então, o DenaSUS está pedindo à Prefeitura de Anápolis, aos três médicos que foram secretários de saúde na administração Gomide, antes do atual secretário, que eles devolvam 1.700.000, que a denúncia foi feita de Anápolis, pelo Conselho Municipal de Saúde de Anápolis, quem fez a denúncia. E, consequentemente, ela está sendo levada avante pelo Ministério da Saúde. Notícias da Manchester. Bom, e agora vamos àqueles que telefonaram. E telefonaram para 3943-9303. 3943-9303 é o telefone que você pode deixar a sua mensagem. Vamos lá. Fala, comunidade. Eu acho que era saúde, porque o Antônio Pereira Espanto falou, vou deixar na minha casa para vocês, vocês fizeram a cego aí, aqui está, pediu um horário de verão. Tem horário de horário de verão, você põe com o nome da energia. Aqui eu falo, meu alão está ficando o dia inteirinho, isso sai do nosso bolso. Eu já vou para o preço da energia, mas acaba pagando essa energia. Gasta todo o dia inteiro aqui, já alão está feio. E você vai dar uma dessa para nós, para nós. E mais, muito obrigado pela nossa atenção. Fala, comunidade! Demar, boa tarde. Eu, Sebastião. Demar, eu queria fazer um comentário, é o seguinte. Aqui na família, perto do Moutinho, fica do malão para ser o dia inteirinho e a cego não tem uma providência. O negócio que sai do nosso bolso. Aí, não adiantou eu falar do horário de verão, que ele sabe economia. Mas com o malão para ser dia, não precisa de malão para ser. Vou deixar essa mensagem para você tomar um providência para nós aí, porque para quem não vai para ser de dia, a nós sair do nosso bolso. E nós, no fim da história, nós que pagamos, se encareceu a energia, nós acabamos pagando a energia aqui, amigo. Inteirinho. bebida não tinha energia física. Não está tendo. Para quê? Fica à noite, não de dia. E eles não estão com a ideia. Então, estou deixando essa mensagem para você. O que você pode fazer para nós aí? Eles dão um reclamo para nós, por favor. E não temos nada. E nós gostamos de assistir São Paulo. Muito obrigado. Boa noite. Tá bom? Fala, comunidade. O senhor é mais. Ah, o povo não pode reclamar do seu prefeito, não, porque na hora de reeleger ele, pegou só reeleger ele, né? Porque na hora que agora o povo estiver doente aí, ele vai lá pra praça, que o presidente já sabe fazer praça, ele vai lá pra praça e deita na praça lá. Eu fico sabendo disso. Eu não votei nele, eu não voto. Muito obrigado, senhor. Fala, comunidade. Bom dia, Ademar. Meu nome é Solange, moro aqui no bairro Itatiaia, próximo ao Jami Miguel. Foi feito asfalto no bairro, mas não fizeram meio fio. Começou a chover e saiu estragando o asfalto. Eu esperei que você tomasse alguma providência. Obrigada. Bem, eu quero agradecer a todos que telefonaram, a todas. Muito obrigado pela participação de cada um. Os senhores ouviram aí, nosso ouvinte, falando da respeito da infraestrutura que tem que ser feita. Olha, eu recebi as fotografias ali da Santa Maria, setor central. Meu amigo, o estrago que a primeira chuva fez lá não é brincadeira, mas é aquilo que eu falei. Eles fizeram o serviço pela metade, a chuva veio, arrancou o asfalto todo. É uma coisa incrível as fotografias ali da Santa Maria, setor central, perto do Frei Eustáquio São Jorge. E agora nosso ouvinte está falando também do local onde ela mora. Nós vamos levar ao setor próprio da prefeitura. Nós tivemos também outras reclamações, principalmente com relação à falta de atendimento na área da saúde. O nosso ouvinte falando dessa dificuldade que ele tem. E nós tivemos aí gente falando lá da Fabril. Vamos ver o Geraldo Divino conversando com o representante da prefeitura que vai ficar responsável por essa área. Vamos ver. Ademar Santillo, o homem luz da cidade, o Ricardo Basta, teve uns dias afastado, aí retorna ao trabalho e, para nossa alegria, a alegria da população, é claro. Ricardo sempre atendeu o povo, principalmente os ouvintes da Manchester, com um carinho muito grande. Nós estamos trazendo para ele aqui, o Ademar, para o Ricardo, reclamação dos moradores do Las Palmas. Ele está pedindo para fazer uma recuperação nas ruas, tem muita lâmpada queimada. Lá da Vila União, vem um morador da rua 1, ele pedindo para a iluminação de dois postes que estão com as lâmpadas queimadas há muito tempo. São os postes 0062-8426, 0062-8438. Faltando lâmpada há muito tempo. Ricardo, retorna ao trabalho e já a possibilidade de atendimento desses usuários. Bom dia. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Demar. Para mim é sempre um prazer ter a oportunidade de estar falando com vocês. Vocês que sempre foram parceiros da iluminação, quer dizer, parceiros da cidade também, sempre nos ajudando no sentido de estar repassando alguns problemas onde possa estar ocorrendo. Geraldo, é bom. A gente sempre lembrar, dizer que nós estamos retornando o trabalho cada vez com uma garra maior, com um compromisso maior ainda com a cidade, e dizer o seguinte, que solicitar que a população, ao necessitar de um trabalho da iluminação pública, que nos repasse o endereço, eu repasso para você, porque é importante o nome da rua, a quadra, o lote e o número do poste. Isso facilita muito o nosso trabalho. Lembrando uma vez que agora, nesse período de chuva, quer dizer, a demanda aumenta tudo, então é importante que a comunidade nos ajude, nos repassamos, para que nós possamos dar a resposta o mais rápido possível. Então, nesse caso aqui, eu vou solicitar que a equipe passe lá o mais rápido possível, quer dizer, sempre dentro daquele prazo que nós sempre solicitamos, que é um prazo de 72 horas, para prestar o atendimento o mais rápido possível. Notícias da Manchester. E nós já levamos ao Ricardo também a questão das lâmpadas acesas. Quero mais uma vez dizer que essa questão da lâmpada acesa não é com a CELG, é com a prefeitura. A CELG trata de quando queima um transformador, quando há uma queda de energia, quando falta um poste para levar a energia a algum lugar, isso é a CELG. Mas a colocação de lâmpada e a manutenção da lâmpada acesa e apagada é com a prefeitura. E o Ricardo já tomou conhecimento desse fato da Fabril. E nós vamos buscar mais informações também de outros pontos. Olha, hoje é o dia do aviador e é o dia também da Força Aérea Brasileira. O comandante da Base Aérea de Anápolis, o coronel Sérgio Rodrigues Pereira Bastos Júnior, ele vai realizar hoje uma grande festa lá na base aérea de Anápolis. Será às 10 horas e 30 minutos de hoje. É lá no local do pátio de desfile da base aérea de Anápolis. Os militares irão com traje militar, enquanto que os civis irão com traje e passeio completo. Então, na oportunidade, serão entregues medalhas a pessoas devidamente escolhidas pela base aérea. Então, hoje é o dia do aviador e é o dia da Força Aérea Brasileira. Nossos parabéns aí a todos aqueles que trabalham na área da Força Aérea Brasileira e todos aqueles que também são aviadores. Parabéns pelo dia e pelo trabalho que realizam em favor de Anápolis, Goiás e o Brasil. Salve o aviador! Salve a Força Aérea Brasileira! Estamos encerrando o programa Notícias da Manchester desta terça-feira. Obrigado, Ademar, pelos seus comentários. Obrigado, Edmar e David, pelos trabalhos técnicos. Muito obrigado a você, ouvinte, pela sua audiência. Um ótimo dia para você. Tá chegando a Manhã Colorida com Jojo Maravilha. Bom dia, Jojo. Bom dia, Roger. Tudo de bom para você, meu amigo. Bom descanso. Agora 8 horas e 4 minutos. Vai começar mais um grande programa da Rádio Manchester FM. Hoje é terça-feira, 23 de outubro de 2012. Manchester FM realiza o seu sonho de ter um tablet. Participe do sorteio na promoção Meu Tablet Manchester FM. Para participar é simples. Pegue o seu cupom no carro da Manchester que estará em algum lugar perto de você. Ou pegue aqui na recepção da Manchester. O número do seu cupom poderá ser sorteado no dia 31 de outubro e o seu sonho de ter um tablet será realizado. Esta é a sua grande chance. Pegue já o seu cupom e participe da promoção Meu Tablet Manchester FM. Manchester FM. Óculos quebrado? Tá na hora de trocar. Promoção quebrou, levou Ótica Diniz. Na Ótica Diniz, seus óculos quebrados valem 50% de desconto na troca da armação nova. É isso aí, quebrou, ganhou. Você troca a armação com 50% de desconto. E mais, você concorre à promoção 20 anos, 20 carros. Tá esperando o quê? Óculos novos e sorteio de um carro zero quilômetro. Só na maior rede de óticas do Brasil. Ótica Diniz, Rua Manuel da Abadia, Rua Rui Barbosa, Praça Bom Jesus. E em breve no Ana Shopping. A nossa rádio. Sábado, 27 de outubro, no Clube Social de Interlândia. Mega show com a banda sensação do momento. Banda Pancanejo. Chegou a hora da revanche então. E o melhor, uma mega estrutura. Animação do DJ Macalé e DJ Henrique. Neste sábado, 27 de outubro, no Clube Social de Interlândia. Banda Pancanejo. Aqui a animação é garantida. Se você só puder escolher um dia do ano para comprar, a hora é agora. Liquidação de guarda-roupas Ricardo Eletro. Guarda-roupas extra grande, 3 portas de correr, 4 gavetas. É liquidação. Só 10 de 89,90 sem juros. 70% de desconto mais 10 sem juros. Guarda-roupa 5 portas de correr, só 599. Na liquidação é em 10 sem juros. Guarda-roupas 8 portas, oportunidade. A menor prestação do Brasil, só 19,90 mensais. 23 anos da Ricardo. Bom dia! Alô, amigos, aqui é Guilherme. E aqui é o Santiago. Estamos aqui para desejar a todos vocês um bom dia! Começou o queimão de estoque Rival Calçados. Corre, que tá pegando fogo. Calçados em até 5 vezes e com 70% de desconto. Você não pode perder. Corra, é por pouco tempo. Rival Calçados, passo a passo com você. Atenção, agricultor, fazendeiro, chacareiro, sitiante. A Casa das Mangueiras vem agora com uma super oferta em toda a linha de irrigação. Tubo engate 2 polegadas, R$16,99. Tubo engate 3 polegadas, R$29,99. Venha e confira nossas ofertas. Promoção válida enquanto durar o estoque. Casa das Mangueiras, Avenida Brasil Norte, número 726, ao lado da rodoviária. Telefone 3311-3408. A nossa rádio, Manchester FM. Em Goiás, para comemorar os 13 anos do Banco do Povo, basta conhecer exemplos como o de Francisco. Francisco Luciano Alves de Jesus começou seu negócio de metalurgia atendendo os clientes de casa em casa. Com os 13 empréstimos que fez junto ao Banco do Povo, ele construiu uma história de sucesso em Trindade. Foi através de um primeiro empréstimo de R$1.000 que eu tive, que me possibilitou, né, não só pelo empréstimo, mas eu acho que mais importante do que o empréstimo foi o treinamento que eles me deram, a maneira com que eles me trataram e me incentivaram a crescer. Lá eu aprendi o que realmente é o empreendedorismo, aprendi a aplicar os recursos, né, da maneira correta para que esses recursos me dessem um retorno. Hoje nós temos máquinas em 18 estados brasileiros e também temos contatos com alguns clientes estrangeiros. Não existiria hoje a minha empresa sem o Banco do Povo. Governo de Goiás. Nosso estado cresce. Você cresce junto. Ei, você que vai fazer os seus óculos de grau e está querendo aquela armação que combina com o seu visual. Ou aquele lindo óculos solar. Ray-Ban, Vogue, Arnett, Kipling, Pierre Cardin, Iron e muitas outras marcas com preço e qualidade sem igual. Sabe aonde você vai encontrar tudo isso? Na Cristal Ótica. Agora em 10 vezes no cartão. Cristal Ótica, a melhor rede de óticas de Anápolis. Rua 7 de Setembro, ao lado do Concerto dos Óculos. Telefone 3324-7383 e Avenida Fernando Costa, na Jaiara. Cuidando sempre da sua... O seu prédio ainda não tem internet? Zé, te mandei um e-mail, você nem respondeu. Zé, te mandei o link do site, você nem viu. Zé, ela curtiu sua foto, você nem comentou. Ô Zé, você precisa de internet todo dia. E só com Vivo Sempre Internet você fica conectado um mês inteiro por apenas R$9,90. E com a maior cobertura 3G. Pode comparar, são só 33 centavos por dia. Ligue asterisco 9003 e peça o seu. Consulte regulamento. Manhã Colorida.